Fumando la flor del Edén, el buen pilota que le den. El equipo se sabe quién, el ciclón bao, Planet G-Hand. Brasil, Argentina, no games, hermano de otro continente también. Moleque, você sabe quem? É o Trovão, Planet Hand. Queimando de novo, nós entruendo com sangue nos olhos. Vim pra falar com meu povo, que eles no dedo devolvemos em dobro. Tamo pronto para a guerra, porque sabemos bem que nos espera. Aqui se demole já era, nego, porque o jogo é a vera. Luta por teto, demandando o povo, nossos ancestros. União, irmãos, estamos por perto. Arriba a Bia e Ala, do sul do mundo pra todo o universo. Sem perder a tenura, jamás, assim nos diz Ernesto. Estamos controlando la zona, Messi el Dio, Peledona. TR1, gira, gira, no perdona. Tenemos a toda la gente pulando, ando tranqui fumando en el bando. No somos bandidos, somos malandros, el hip hop en persona. Assim eu conto minha história, eu amo o jogo, não dou toda bola. Esses tempos tão foda, os fascistas botando as manguinhas de fora. Eu vim mostrar que se luta com música também, a virtude da ignorância não é bom pra ninguém. Transações, transações, pupilas de cifrões, assassinos econômicos, sugando bilhões. Tem petróleo, pré-sal, lítio, água natural, no cadáver dos vampiros da riqueza nacional. Celeste y blanca con la verde y amarela. Es la fusión de la nueva y la vieja escuela. Fala serio, rapa, no es brincadera. Si en el barrio te dormiste, ya era. Subida do morro, eu vim já. Dessa cidade partida, tô vendo o bicho pegar. La calle de mi barrio, mi barrio.